hair. Fil de Bem longe de casa, muito tempo estava. Tudo que eu fazia era desejo do meu coração. Só que eu pensava que tava em casa, num mundo perdido onde sem nada eu não era um tostão. Uma voz gritava, eu não escutava. No fundo sabia que era a melhor solução. E eu não via nada, tava tão cego que nada mais era certo. E eu sem saber, peguei meu barco e naveguei em qualquer direção. Disse pro meu pai, hoje vou conhecer a rua. Vou ver como é o brilho do outro lado da lua. E ele sempre dizia, filha, essa viela é escura. Eu na ganância, pai, eu cuido da minha vida e cê cuida da sua. Pisei descalço onde os espinhos se escondiam atrás das rosas. Sabia que era errado e foi tipo melão na roça. Uma oportunidade de voar por aí, alimentar meu ego, ao menos fingir ser feliz. Oh, já vi nas naves, mais tarde tem mão, fim do garrincha. Depois de noites, amanheceres em águas lindas. Tudo de mundo eu provei que cê pode imaginar. Gastei tudo que tinha e o que não tinha fui buscar. E nada que encontrei saciou minha vontade. E o rolê com a firma forte não era novidade. Ó pai, como fui tolo e não fazer tua vontade. Quem era eu na guerra sem as armas de combate? Nada, ninguém, não era ninguém. O meu coração pede pra voltar, tão arrependido, não sei nem o que pensar. Ó pai, tô com saudade dos cuidados seus, dos teus ensinamentos pros caminhos meus. Não sei o que posso fazer pro Senhor me aceitar de volta. Só sei que preciso descobrir. E toda vez que me encontro só aqui, eu me lembro de ti, pro pai. Eu tava bem com minha família, meus irmãos, que me fortalecia em qualquer situação. E quando me lembro de tuas mãos, sempre prontas pra me levantar. Por isso, ó meu pai, estou aqui. Será que tem como o Senhor me aceitar? Confesso que errei como eu me perdi. Só que eu preciso voltar. Senhor, pra me ajudar. O meu coração bate com fervor. Aqui a alegria, o meu filho voltou. Antes que tava morto, agora vivo entre nós. Cê deve compreender o tamanho do meu amor. E tudo que eu fiz foi pra que cê não se iludisse. Mas se você não quis, meu filho, posso fazer nada. Mas saiba que os meus ensinamentos, cuidados verdadeiros, você não encontra em lugar nenhum nessa estrada. Em lugar nenhum nessa estrada. Bem-vindo de volta, meu filho.